Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o Papai Noel, né? Mês que vem já é Natal, rapaz, esse ano passou voando, né? A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Júlio César e Juliano. A Faculdade da Música apresenta a grande professora Ângela Maria. A frase irretocável da sabedoria popular. A oração de hoje é do meu saudoso amigo Frei Domingos. Oração da manhã. A dica: no Brasil, quem tem opinião é mal visto. Você já reparou que as pessoas que têm opinião, que botam a cara a tapa, leva pancada de todo lado? Pois é, vou falar sobre isso daqui a pouco. Você lembra desta? Eu vou trazer uma canção de uma cantora que pouca gente lembra, porque o sucesso dela é da década de 60 e depois ela sumiu. Ela se chamava Giane. Se chama, né? Que deve estar viva por aí. Só não sei o que ela está fazendo cantando. A sugestão do Beijar traz hoje a música nova de Wagner Simão. E eu começo trazendo aí Wellington José, Paixão é como Fumaça. De mim, me deixou assim, caído aos seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. Mata da minha loucura. Wellington José, do Cleiton Aguiar. Paixão é como fumaça pro radialista Edmar Maciel, em Guaicuí, nas Minas Gerais. Ele que tá chegando para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. Edmar, seja muito bem-vindo, um abração. Rapaz, nunca tinha visto falar na sua cidade, não. Guaicuí, mas também Minas Gerais tem mais de 800 municípios, né? Não dá para saber tudo mesmo, não. Mas um abração para a turma aí de Guaicuí, nas minhas Minas Gerais. Os meus afilhados Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Para o radialista Binda Macaior, ele é de Claro dos Poções, nas Minas Gerais, e agora faz parte do nosso Facebook, do nosso perfil número 2. Binda, seja muito bem-vindo. Um abração para os amigos de Claro dos Poções, lá nas Minas Gerais. Esse sucesso aqui é de 1961, 50 anos atrás. Tião Carreiro e Pardinho, Alma de Boêmio. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. A minha sorte foi tirana e desdita. Estou sofrendo por amar quem não me quer. Isto acontece para um homem que acredita que existe amor no coração de uma mulher. Por mais que eu queira esquecer o meu passado, meu sofrimento é viver pensando nela. E os amigos só pra me ver magoado, quando me encontra vem me dar notícia dela.

Agora, eu vivi uma época maravilhosa. Os anos 50, 60 e 70 na música mundial foi um ano assim muito fecundo, um ano de muita coisa bonita em todos os estilos, né? Nós tínhamos Frank Sinatra, Elvis Presley, Nat King Cole, depois vieram os Bee Gees, Beatles, Rolling Stones, isso lá fora. Aqui dentro nós tínhamos Tropicália, Bossa Nova, Clube da Esquina, Jovem Guarda, a música sertaneja despontando. Enfim, foi um período muito rico, né? Por isso é que eu criei esse quadro aqui, você lembra desta? Para a gente recordar essas músicas que tocaram. E essa cantora aqui, o professor Júlio César Rezende me mandou, porque ele é que fica pesquisando essas preciosidades. Essa cantora, que eu me lembro, ela fez só esse sucesso, mas serviu para ficar marcado na história da música brasileira, né? Você lembra desta? Giane, preste atenção. Sim, eu sei. Sim, quantas vezes falei. Sim, quantas vezes falei. E você não me ouvia. Sim, eu sei. Que no seu coração existe alguém em meu lugar. Preste atenção, você pensa que ama, acredita que ama, e seu coração também, também o coração. Pois eu vi que seu olhar não queria demonstrar um amor que termina. Sim, eu sei, sei e não posso explicar, mas quero duvidar. Preste atenção. Eu voei nas asas da saudade e recordei com você, você lembra desta? Giane, preste atenção, essa música foi gravada também pelo Vanderlei Cardoso, né? Abraçando o Elton Júnior, meu conterrâneo de Coromandel, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Eu quero mandar um abraço muito grande para meus amigos de Coromandel, meus conterrâneos, está chegando muita gente, eu já tenho muita gente de Coromandel no meu Facebook, mas eu quero ter a cidade inteira, viu? E vocês podem, né, aproveitar agora que a Super 95 FM está aí, pedir músicas pelo telefone, pedir músicas pelo e-mail, né, da Super 95 FM. É só escutar o programa Meu Coró, que eu faço um programa especial para Coromandel, um programa de meia hora, né, termina o programa Cleiton Aguiar, começa o Meu Coró. Daí eu estou muito feliz com a receptividade que nós estamos, não só eu, mas toda a equipe da Super 95 FM está recebendo lá em Coromandel, tá bom? Welton, um abração para você, um abração para todos os meus conterrâneos de Coromandel. Eu tenho um pedido aqui da Maria das Graças Souza. Cleiton, gosto demais do seu programa. Todas as noites eu durmo com o rádio ligado. Eu não anotei aqui de onde que a Maria das Graças é, viu? Cabecinha fraca, hein, seu Cleiton Aguiar? Maria das Graças, um beijão pra você, tá aí. Cleiton, ofereço essa música pra você e pra todos que gostarem dela. Maria, um beijão pra você, tá aí. João Neto e Frederico, Ele Não Vai Mudar. Thank you.

sei que não sofreria assim. Lu, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Sonhar com ela e ela tão distante, querer ser dono dela, ter seu beijo a todo instante. Ó, lua, lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive. Lua, lua minha, diz pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira do Pedro José, Lua Branca. No próximo bloco, a dica: no Brasil, quem tem opinião é mal visto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Gente, eu vou ter que ter muito cuidado para pelo que eu vou dizer aqui agora, porque eu não quero ofender ninguém, não quero agredir ninguém, não quero parecer que eu fiquei com raiva. Não. É o seguinte: no Brasil, quem tem opinião é muito mal visto. Vocês que acompanham o meu programa, eu estou aqui na Rádio Estúdio. No ar eu estou há 30 anos, aqui na Rádio Estúdio Brasil há 6 anos. Eu evito ao máximo no meu programa falar de política, de futebol e de religião. Porque não adianta, se você pegar um flamenguista e botar de frente com um vascaíno, eles vão brigar o dia inteiro, quando chegar no final da noite, estão rouco, e um continua mais flamenguista e o outro mais vascaíno. Se você pegar um petista e botar com um PSDBista, um tucano, para discutir o dia inteiro, eles têm argumento para se defender e vão terminar do mesmo jeito. Só que é o seguinte, eu não falo de política aqui, mas quando entra num período eleitoral, que você tem que avisar o povo brasileiro das coisas que estão acontecendo. Primeiro, que eu não sou filiado a partido político nenhum. Não sou petista, não sou tucano, não sou PMDBista, não sou nada. Eu não sou filiado a partido nenhum. Eu sou do Partido do Brasil, do PB. Né? E eu observo as coisas, eu conheço as coisas, eu conheço as pessoas. Eu moro aqui em Brasília há 46 anos, eu conheço o povo, conheço todo mundo aqui. Aqui não tem nenhum político que me engana, eu conheço todos eles. Então eu acho que é da minha obrigação. E outra coisa, quando eu falo que um determinado político, de um determinado partido, fez isso, pisou na bola, roubou o povo brasileiro, que eu dou o nome dele aqui, eu não estou falando do partido não, eu estou falando daquela pessoa, que nós temos que limpar esses ladrões da política brasileira. E a justiça está fazendo isso. Eu estou fazendo esse comentário e eu vou ler agora uma mensagem que eu recebi. Eu recebi não, não mandaram para mim não, mandaram lá para a Rádio Estúdio. E o Edelson mais a Zélia mandaram para mim. Quem mandou? Eu vou ler na íntegra o que eu recebi. Foi o Fábio Carvalho, da rádio daqui de Goiânia. Ele diz o seguinte: os programas da Rádio Estúdio Brasil têm grande audiência em Goiânia e região, e gostaria de pedir que o Cleiton Aguiar tivesse um pouco mais de tato nos comentários que faz sobre política. A maioria das rádios são de políticos ou apoiam políticos, e sempre que tem oportunidade fala de um governo ou do PT ou do PSDB. Ele tem que se dar conta de que ele fala para muitas rádios e tem que ser neutro em questões políticas e religiosas, coisa que ele não é. Caso continue, teremos que retirar o Cleiton Aguiar da nossa grade. Muito obrigado, Fábio Carvalho, da rádio daqui. Eu vou ler para vocês o que eu respondi para ele. Caro amigo, li atentamente a sua mensagem. Estou no rádio há 30 anos e sempre tive muita coragem de comentar o que acontece no Brasil. Evito ao máximo tocar em política em meu programa. Mas no momento de uma eleição como essa, em que o destino do Brasil estava em jogo, cumpri com o que julgo ser a minha obrigação e alertar o povo brasileiro para os fatos que acontecem. Eu não invento nada, apenas comento os fatos. Sei que tem políticos donos de rádio que são de correntes e partidos diversos, mas isso não é motivo para que eu seja omisso. Faço esse programa há 6 anos, bancando do meu bolso e da Rádio Estúdio Brasil, porque eu não ganho nada para fazer esse programa não, viu gente? Eu faço por amor ao rádio, viu? E porque somos apaixonados pelo rádio e queremos dar a nossa contribuição a quem gosta do verdadeiro rádio, que informa, que diverte, que dá espaço para os artistas novos e não esquece os velhos sucessos. Não pretendo mudar meu jeito de ser. Se você achar que meu programa não acrescenta nada à sua programação, fique à vontade para tirá-lo do ar. Um grande abraço, Cleiton Aguiar. Então, eu não pretendo mudar o meu jeito. Eu estou com 64 anos de idade, né? E graças a Deus eu estou há 30 anos no rádio, sempre em primeiro lugar de audiência nas emissoras de rádio onde eu trabalho. Então, eu não vou mudar não. Né? Se eu puder conservar todas as emissoras que transmitem o meu programa, muito que bem. Mas eu não vou trocar a minha consciência por ninguém para transmitir o meu programa. Se alguém achar que eu estou falando demais, que eu não estou com nada, é simples, é só não pegar mais o programa que estamos conversando, tá bom? Quem me escreveu foi a Lilian de Oliveira, de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, onde o nosso programa vai ao ar pela Nova FM ao meio-dia. Cleiton, eu ouço o seu programa todos os dias e gostaria que você passasse essa música para mim. Lilian, um beijão para você. Você pediu e eu vou trazer. Os meninos do Tocantins, Henrique e Juliano, até você voltar. Aqui sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo 1 ano, aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. E todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Até você

cara. Se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar. O que eu volto é só você sorrir. O que eu volto é só fazer assim. Que eu volto, que eu volto, que eu volto. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim, não sobra nada. Inteiro, até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar. Que eu volto é só você sorrir. Que eu volto é só fazer assim. Que eu volto é só fazer assim. Que eu volto, eu volto, eu volto. Eu toquei a música nova do Luan Santana, Escreve Aí. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Alô, meus amigos de São Francisco, nas Minas Gerais. O Zé dos Passos da Beira Rio FM está convidando todos vocês para a comemoração do Dia da Consciência Negra. A partir das 9 horas da manhã, eu acho que é a Escola Estadual Barreira dos Índios no Quilombo Bom Jardim da Prata, em São Francisco. Vai começar cedinho, vai ter palestra, apresentações culturais, folia de São Sebastião, ladainha de Nossa Senhora do Rosário em latim, capoeira, dança do carneiro, cantigas de roda, dança afro, mostra de artesanato vivo, comidas típicas da região, biografias de personalidades da comunidade, tudo isso para comemorar o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro de 2014, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Estadual Barreira dos Índios, no Quilombo Bom Jardim da Prata, em São Francisco, nas Minas Gerais. Você que está de aniversário hoje, meus parabéns, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 10 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, trazendo uma oração de autoria do Frei Domingos. Frei Domingos era um padre muito especial. Ele, durante muitos anos, foi o pároco da igrejinha de Fátima aqui de Brasília. Foi ele que batizou o meu filho Rodrigo, meu caçulinha. Ele rezava a missa pela Rádio Nacional, pela TV Nacional. E ele era uma figura, tinha uma barba comprida, muito carismático, falava muito bem, né? E ele deixou essa oração da manhã que eu vou fazer para vocês agora. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Deus de amor, do vosso coração nasce mais um dia como dádiva para as nossas vidas. Desde a aurora queremos agradecer e louvar vossa infinita bondade e admirar vosso amor e poder. Acompanhai-nos durante todo esse dia com a vossa graça e o vosso discernimento, a fim de que possamos viver com honra, fé e dignidade. Fazei-nos humildes nas vitórias e corajosos nas dificuldades. Concedei-nos o espírito de fraternidade e que cada um de nós trate os outros como gostaria de ser tratado. Dai-nos a paciência nos momentos difíceis. Fazei com que nossos corações não exista lugar para o ódio, a inveja, a vingança. Ensinai-nos a perdoar as afrontas e dar sempre o 100% de desconto a quem quer que seja para podermos viver em boa paz. Dai-nos a alegria que nasce da vossa graça e do vosso amor. Concedei-nos a integridade de vida e a lisura de comportamento. Dai-nos atender com carinho a todos os que sofrem e animar todos os doentes. Abençoai nossas famílias. Protegei nossos filhos, conservai-nos a saúde. Guardai-nos durante todo esse dia no vosso amor. Derramai sobre nós a vossa bênção de Pai. Amém. Maravilhosa essa oração, né? Oração da manhã do meu saudoso amigo Frei Domingos. Quem morou aqui em Brasília conhece, né? A minha amiga Carmen de Jesus Pereira, ela não perde o nosso programa lá em Rio de Contas, na Bahia. Ela curte a gente pela Portal FM de Livramento, né? E um desses programas para trás aí, ela pediu uma música e justo no dia que eu atendi, faltou luz na cidade, ela não escutou o programa. Ela falou, Cleito, repete para mim. Ô Carmen, você manda aqui, viu? E ela só pede essa música no programa, né? Amado Batista, Desejos e Segredos. Uma volta em sua vida eu dei, mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. Pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você perdido eu viajei, pelas curvas do seu corpo eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento, tanta emoção quase não aguento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo. Amado Batista, desejos e segredos. Eu tenho curiosidade para saber quais são os desejos e quais são os segredos da minha amiga Carmen de Jesus Pereira, lá de Rio de Contas, na Bahia. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Chico Amado e Xodó, Recordação. Amargurado pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde eu nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que eu senti, e a campina que eu brincava com maninho, e a palmeira que o meu velho pai plantou. Chorei demais com saudades do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Meu pé de cedro desfolhado já sem vida, final amargo de uma rósea esperança. Ô monjolinho, quero ouvir suas batidas a embalar a minha alma de criança. Manso regato que brotava lá na serra, saudosa fonte que alegrava meu viver. Adeus paisagem, céu azul de minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Relembrando Goiás, Chico Amado e Xodó, recordação pro meu amigo Rildo, lá da Ponte Alta Turismo, lá de Palmas. Semana passada o Rildo esteve aqui em Brasília e me convidou, né, para ir à Planaltina, na casa dos parentes dele. Rapaz, mas que turma, gente boa. Não, mas eu passei a tarde com eles no domingo lá, cantamos, conversamos fiado. Rildo, um abração pra você, rapaz. É bom, né? Juntar a família, e a família é grande, viu? Tava lá o Adalberto com o irmão dele, o Vinícius, né? Tocando viola e cantando, depois apareceu o Flávio Brasil, a farra foi cumprida. Rildo, um abração pra você, viu? A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Sabe por que a decepção dói tanto? Porque ela nunca vem de um inimigo. Sabe por que a decepção dói tanto? Porque ela nunca vem de um inimigo. É verdade, né? A gente só se decepciona com os amigos, que o inimigo não chega perto da gente. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Júlio César e Juliano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na próxima sexta-feira, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão vai receber o senador Cristóvão Buarque. A melhor coisa que tem para o entrevistador é receber uma pessoa com a inteligência do professor Cristóvão Buarque. Ele já foi reitor da Universidade de Brasília, foi governador do Distrito Federal, senador eleito, senador reeleito com 800 mil votos no eleitorado de 1 milhão e 800 mil pessoas. Quer dizer, é um político diferenciado, né? Que nunca se meteu em confusão, você nunca viu o nome dele. Ele foi governador, é senador, mora até hoje no mesmo apartamento desde 1980 que eu conheço ele morando nesse apartamento. Você vê que é possível você fazer política de maneira correta, né? Então eu vou conversar com ele, uma entrevista sensacional que eu quero recomendar a vocês. Sexta-feira, às 10 horas da noite, com repeteco no domingo também, às 10 horas da noite. Quem não tiver aí, nós agora entramos também em Boa Vista, Roraima, em Macapá, no Amapá. São 24 capitais agora recebendo o sinal da Rede Brasil Televisão e mais 200 cidades. Agora, se não tem na sua cidade, todas as TVs pagas, com exceção da NET, passam o nosso programa. A TV Oi é no canal 1, a Claro TV, canal 13, a Sky é 175, a TV Vivo 237, GVT 248, a CTBC 714, em todas as parabólicas e também no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Júlio César e Juliano, o Carpinteiro. Era um riacho dividindo as fazendas que dois irmãos receberam por herança. Um longo tempo trabalhando lado a lado, gozando a vida em plena paz, muita bonança. Um certo dia, havendo um mal entendido, fez explodir um conflito e jogou por terra o que era o sonho dos irmãos ali vizinhos. Na realidade, foi desfecho de uma guerra. Entre os irmãos agora reinava o silêncio, a indiferença era o sentido derradeiro. Mas tudo muda quando uma certa manhã bateu na porta do mais velho um carpinteiro, em suas mãos uma caixa de ferramentas. Pediu trabalho, precisava de serviço, ouvindo a triste história do fazendeiro. Foi realizar mais um dia de sacrifício. O fazendeiro encomendou-lhe uma cerca, faça bem alta, mais alta que o normal. Use a pilha de madeira no celeiro, não quero ver quem tá de lá do meu quintal. Vou à cidade, mas volto de tardezinha. O carpinteiro humildemente então seguiu o dia inteiro, cortando e medindo tudo. Com muito amor, uma ponte construiu. Era um trabalho tão belo de se orgulhar. O fazendeiro vendo não acreditou, enfurecido foi até o carpinteiro. Cheio de ódio em voz alta ele falou: como é que pode ser assim tão atrevido? Desmanche tudo, quero o riacho descoberto. Naquele instante, olhando em direção